Tudo que desejaram os meus olhos, não neguei. Nem privei o meu coração de alegria. E vi que tudo era vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Olhei para fora e contemplei o céu azul. É banho de sol no Carandiru. Minha alma teve tudo que se pode desfrutar: drogas, bebidas, baladas, minas, carro, esquinas, joias finas. Mas eu precisava sempre de algo mais: saudade dos parceiros, lembranças dos meus pais. Eu versus a vida se tornamos rivais. Assim segui o jogo de Satanás. Ele sabia que era caô, mesmo assim não se importou. Perdeu seus pais no latrocínio. Seu jogo de aberto, seu patrocínio. Vencer a qualquer custo foi seu prejuízo. Enquanto tem dinheiro, irmão, sempre há amigos. A cela é sempre fria e congela a alma. Segura em coisas fúteis pra não ceder a praga. Todo dia chegam recrutas, inimigo bate palma. Aí você tá firmeza, escute a minha fala. Salomão já dizia que tudo é vaidade. Se desliga da matéria antes que seja tarde. Porque debaixo do sol não há nada que não passe. Assim é dia após dia e não há nada que pare. Um dia na quebrada me ligaram a fita que o autor daquele assalto estava na vila. Cansado e já velho, vivia em agonia. Malandro vive pouco. Esse teve duas vidas. A serviço do inferno ele fez a correria. No instinto Carandiru ele fez sua partilha. Que o diabo que agora lhe pede a sua vida. Mas será que esse agora será o fim da sua trilha? Será que nunca mais terá uma família? Será que o seu refúgio será a cocaína? Será que o perdão Jeová o negaria? Será que a redenção só viria em outra vida? Será que pagaria com a polícia sua dívida? O câncer social que promove a sangria. Não importa, o dinheiro já não pode o salvar. Ajoelhe e peça a Deus que venha o buscar. Hoje tem rebelião e quem pode escapar? A minha cela abre com uma luz pra me ofuscar. Se essa é minha vez, eu irei com Jeová. Como ladrão na cruz, também vou me entregar no paraíso. Eu sei, minha paz vou encontrar. Se o meu corpo aqui morrer, minha alma viverá. Se o meu corpo aqui morrer, minha alma viverá. Minha alma teve tudo que se pode desfrutar.